Zero Grill, DF Base. É o rap do DF invadindo a cena. Não acabe com a festa, alegria é o que interessa. Não acabe com a festa, geral bagunçando a beça. Não acabe com a festa, alegria é o que interessa. Não acabe com a festa, geral bagunçando a beça. Cada qual no seu estilo que vale a diversão. Cada qual no seu estilo que vale a diversão. Cada qual no seu estilo que vale a diversão. Sabadão entediado, trancado dentro de casa. Desânimo, preguiça, peço por favor. Hoje eu vou me divertir, quero mesmo é sorrir. A galera me esperando, o que que eu tô fazendo? Boto um pisante no estilo. Snapback blusão, não tem menino. Já tô passando o rádio, avisando a família. Alegria e diversão, reunindo minha quadrilha. Hoje tem rolê, né? E eu já tô de cima. Portando os kits de união, adrenalina e rima. E na colônia a pegada é criolina. Só os meninos bom com a mente assassina. Bumbo e clap, a caixa é de rap. E 0800 é o CEP. Today I lost the map. Bitches find me, but do not take my cap. Vamos que vamos, o som não pode parar. Não acabe com a festa, alegria é o que interessa. Não acabe com a festa, geral bagunçando a beça. Não acabe com a festa, alegria é o que interessa. Não acabe com a festa, geral bagunçando a beça. Cada qual no seu estilo que vale a diversão. Cada qual no seu estilo que vale a diversão. Cada qual no seu estilo que vale a diversão. Diversão. Fim de semana, acorda tarde, o sol já tá trincando. Levanta, arruma as coisas que os firma tão chegando. Daqui a pouco vão colar, só amizade verdadeira. Sai preguiça, vamos lá, que hoje vai ser zoeira. Bota a carne pra assar, o arroz tá no fogão. A cerveja pra gelar, no chão rap pesadão. Cê vê o brilho no olhar de cada um dos irmãos. Deixa o beat rolar, vem na improvisação. E aí cês me perguntam que pra mim é alegria. Eu digo que é poder curtir com meus parceiros todo dia. Futebol, basquete, Xbox, violão, piscina, baralho, zoação, muito riso e muita rima. Um zoa de mim e eu zoo do outro, de todo tempo pra rir. Pra nós ainda seria pouco, isso faz parte da vida, da nossa principalmente. 5 minutos com nós, show de humor na tua mente. Não acabe com a festa, alegria é o que interessa. Não acabe com a festa, geral bagunçando a beça. Não acabe com a festa, alegria é o que interessa. Não acabe com a festa, geral bagunçando a beça. Cada qual no seu estilo que vale a diversão. Cada qual no seu estilo que vale a diversão. Cada qual no seu estilo que vale a diversão. Diversão. E pra quem gosta de contenda, de fight, de inimizade, passa longe de mim, que eu valorizo a irmandade. Tô fugindo de xarope, nem vou dar hip hop. Hoje é dia de alegria e muito hip hop. Não tem stop, a festa apenas começou. Entra na rua do rap, vira na esquina do flow. Me embriaguei de rima, depois de só um copo. Que solte o jogo, quem tá dentro, ha, eu topo. Começa a jogar, é truco seu manezão. Não tem nada vagabundo, toma um meio pau ladrão. E agora cê rodou, vira dose, vacilão. Dá um jump na piscina pra passar o efeito então. Problema pessoal, tristeza, choro e mágoa. Logo esqueço tudo isso quando me jogam na água. Então vem com nós, mas cabisbaixo nem cola aqui. Porque a gente só abaixa pra ter impulso pra subir. Tá ligado, né? Aqui é besouro, é nós que voa. Parceria e união que abre sorrisos à toa. Não acabe com a festa, alegria é o que interessa. Não acabe com a festa, geral bagunçando a beça. Não acabe com a festa, alegria é o que interessa. Não acabe com a festa, geral bagunçando a beça. Cada qual no seu estilo que vale a diversão. Cada qual no seu estilo que vale a diversão. Cada qual no seu estilo que vale a diversão. Diversão.